esconda. Eu tô em busca. Yo. Aqui mesmo. Acenda a luz se tem caráter. Apaga a luz se tu tem medo. Acenda a luz se tu tem face. Apaga a luz se tá devendo. Acenda a luz pra ser você. Apaga a luz pra não mais ser. Acenda a luz pra ver sua alma. Apaga a luz pra se vender. Acenda a luz da escuridão. Apaga a luz se não tem luz. Acenda a luz de cara limpa, sem se esconder atrás da cruz. Acenda a luz pra vida nova. Apaga a luz se for a morte. Acenda a luz pra quem te ama. Apaga a luz se não for forte.